seus muros são de jaspe. Nunca vi coisa linda assim. Suas ruas são de ouro, ruas longas sem ter fim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Suas portas serão abertas e na hora certa Ele vai descer. Ele vem buscar sua igreja, olha, com certeza eu também irei. Quando chegar no céu, quero ser o primeiro a dizer assim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Deus preparou para mim. No lindo coral de anjo com os arcanjos eu irei louvar o nome de Jesus Cristo que no jardim está a me esperar. E neste meu louvor para meu Senhor vou dizer assim: é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo. É lindo.